Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada MAC. Nesta quinta-feira, 14 de abril de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E na bancada de hoje temos ele, nada menos, nada mais que Lou Neto. Boa noite, Lou. Qual é o seu destaque? Boa noite, Pedro Rocha. Boa noite, bancada. O meu destaque vai para o jogo do Nacional contra o Rosário Central, um jogo que o Palmeiras precisa torcer urgentemente para o Nacional ganhar. É, o Palmeiras numa situação dramática na Libertadores, mas aqui na minha frente ele... Ele, Giovanni. Fala, Gigi. Giovanni Rolim. Boa noite a todos da bancada, boa noite querido ouvinte, é um prazer estar aqui de volta. Meu destaque vai para a NBA com os jogos memoráveis que tivemos na última quarta. Kobe Bryant brilhando, mas aqui ele, Pedro Bassi! Fala, Pedrão! Boa noite, querido ouvinte, boa noite bancada. Meu destaque vai para a vitória do São Paulo ontem com 2 gols de Caleri. O River tentou uma reação, mas o São Paulo saiu com a vitória. É um jogão... E aqui pra terminar a bancada de hoje, ele, Frederico Nunes. Fala, Fredão. Fred Nunes. Boa noite, Fred Pedro. Nunes. Boa noite, bancada. Hoje eu não vou fazer destaque nenhum, só vou lembrar do aniversário do Santos e parabenizar 104 anos de muitas histórias. Belo parabéns. Parabéns, Santos! Mas agora vamos começar a falar do Palmeiras, então solta o hino do Verdão, Flavião. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras entra em campo hoje no Allianz Parque às 9h45 da noite para enfrentar o River Plate do Uruguai, num jogo que a escalação deve ser Fernando Praz no gol, Jean, Vitor Hugo, Thiago Martins e Egídio, Gabriel, Arouca ou Matheus Salles, Alione, Robinho, Alexandre, Lucas Barros. Pra vocês, a escalação ideal? Palmeiras vence hoje? Ah, ideal em termos, né? Se a gente for parar pra pensar, o Gabriel Jesus era pra ser o titular dessa equipe, porém ele foi expulso no último jogo, uma atitude mirim. É o time mais ideal, mas algumas peças dessa escalação foram aproveitadas não muito pelo Cuca, por exemplo, a Lione, esses jogadores. Mas assim, é o que o Palmeiras tem. A gente também não pode pensar que o Palmeiras vai improvisar muita coisa agora também, porque é um jogo decisivo. Mas eu acho que o Cuca ele tá conseguindo montar o elenco bem, assim. O Gabriel Jesus que pegou 3 jogos de punição na Conmebol. E eu acho que o Palmeiras tem... Três jogos. E o Palmeiras tem que ir pra frente, precisa fazer os gols, no mínimo 2-0 pra ter alguma chance de classificação. O Palmeiras vai pra frente e acredito que possa sair com a vitória hoje, mas... A classificação é duvidosa. E é engraçado, né? Porque o Gabriel Jesus pegou 3 jogos de gancho e o Nacional, por um ato racista, vai ter que pagar uma multa apenas, né? Então... É a Conmebol, né? Conmebol sendo Conmebol. Então, conceitos meio estranhos. Destaque pra entrada do Barrios, né? No lugar do Gabriel Jesus, que ele tem entrado... Essa é a provável escalação, né? Ele tem entrado nos jogos do Palmeiras e tem feito os gols. Então, eu acho que ele já tava merecendo a oportunidade, apesar do Alexandre ter jogado muito bem. Mas quem tem feito os gols é o Barros, então acho que... O Alexandre ele melhorou muito com a presença do... Não, sim, eu acho que ele tá jogando muito bem, o Alexandre, só que o Barros tem entrado e feito os gols, então eu acho que essa oportunidade não é nada mais do que justo, né? E vale lembrar que para esse jogo, Dudu e Cleiton Xavier estarão no banco de reservas, então são possíveis opções para o técnico Cuca. Eu não acredito que o Cleiton Xavier vai pro... Vai que machuca, né? Vai que machuca. Eu acho que em relação ao jogo de hoje, Palmeiras com certeza precisa mais que tudo da vitória, dos 3 pontos, né? Com certeza também depende do jogo do Nacional contra... É isso mesmo. Do Nacional contra o... Rosário Central. Rosário Central. Não, o que foi, Pedro Bassi? Ele tá envergonhado, gente. Tá envergonhado. Mas eu acredito... Quais são as suas opiniões pro jogo? Assim, Luciano. Eu creio... Assim, o Palmeiras, ele tem que fazer a parte dele. A parte dele seria o quê? Fazer 3 gols. Eu acho que é muito mais difícil você começar jogando com a pressão de ter que fazer bastante gols. Entendeu? Porque uma coisa é você, ao longo do decorrer da partida, você começar a jogar bem, entrosar e fazer gols. Mas agora já entrar com a pressão de ter que fazer 3 gols, eu acho que é complicado. Acho que pra esse jogo do Palmeiras, o principal adversário do time do Cuca vai ser a ansiedade. Não sei se vocês concordam. Mas eu concordo, só que eu acho que isso não vai ser um problema pro Palmeiras. Eu acho que os 3 gols, que é, sei lá, o mínimo que o Palmeiras precisa, eu acho que o Palmeiras vai conseguir. Pra mim, o grande problema mesmo é não depender de si mesmo, né? É depender do Rosário, ainda mais se tratando do Nacional com 9 desfalques. Não é pouco. 4 com Ou cachumba. Seja, então... Meio estranha essa cachumba também, né? Vamos combinar. Mas senão... a cachumba tem... aterrorizado ultimamente, hein? Todo mundo tá pegando cachumba. Você já pegou o cachumba? O Julião. Eu nunca tive cachumba. Mas eu tô com medo, porque aqui no Mackenzie todo mundo tá pegando cachumba. É verdade. É uma epidemia. E pra esse jogo do Nacional, como o Fred lembrou contra o Rosário, pra vocês o Nacional leva? Pra mim, não. Se tratando dos desfalques do Nacional, né? Não é... Já não seria fácil com o Nacional completo, porque o time do Rosário é um time muito qualificado. Ainda mais um Nacional cheio de desfalques, eu acho que é missão complicada. Eu acho que vai ser um jogo de comadre. É, eu acho que o Rosário... Também penso assim. O Rosário é favorito pro jogo. Você acha? Mesmo jogando no Uruguai? Eu não acho. Eu acho que o Nacional no Uruguai tem um peso muito grande. Eu também acho. Num jogo o Rosário como titular, não. Como titular, desculpa, como favorito. É, e pra vocês, entre duas dúvidas pra essa escalação... É entre o Arouca e o Matheus Salles, o Arouca que tá voltando de lesão, e a outra é a possibilidade de entrar com o Eric ao invés do Alione. Dessas duas opções aí, quem vocês preferem pra esse jogo? Ó, o Arouca, ele entrou muito mal ultimamente nos jogos depois da lesão, o Gabriel tá conseguindo progredir agora como volante, e eu acho que seria um erro entrar com o Eric, porque eu particularmente não gosto do futebol dele, acho que ele não tá mostrando porque ele veio ao Palmeiras. Que ele dinheiro mal gasto. Jogando muito bem no Goiás e veio pra cá e não tá conseguindo apresentar o futebol. Ah, mas eu acho que a questão do Eric não é nem ele tá ou não está jogando bem, a questão é que o Cuca também ele não tem aproveitado muito do Eric. O Eric é um jogador muito jovem, ano passado ele foi revelação do Campeonato Brasileiro. Ele ainda tem muito potencial, eu acredito muito no futebol do Eric, porém, eu acho que não é o jogo certo pro Eric entrar. É um ainda jogo mais com super toda a decisivo. Pressão, né? O Eric não tá acostumado a jogar esse tipo de jogo, querendo ou não, com todo respeito ao Goiás, o Goiás é muito menor que o Palmeiras, nesse e sentido. E tem uma certa incoerência, você acabou de contratar o Eric e você pegou o Roger, né? Exatamente. Praticamente a mesma posição, a mesma idade. É, então. E o Cuca já declarou que gostaria de inscrever o Roger Guedes caso o Palmeiras passe de fase. Na Libertadores e no Campeonato Paulista ele já vai ser inscrito. É, vai ter a oportunidade de mostrar se não vai ser outro Eric. É, então ele não tá, parece não tão satisfeito com as opções que ele tem no ataque. Lembrando que pro Criciúma, o Palmeiras deve emprestar 5 jogadores. O Leandro Almeida. O Natan, o Luan, o Regis. O Regis, sinceramente, eu não entendo. Não sei quem não é. Teve... Não teve chance assim? No Palmeiras. Ele é uma brincadeira do nosso amigo Pedro Bassi, que hoje está de Carlitos Tevez aqui no programa. É Barbinha. Então, o Regis ser emprestado, não dá pra entender. Ele... Por que não dá pra entender? Qual ele... que é o jogador que você falou? O Leandro Almeida, Natan, O Almeida já tá na hora de sair. O Natan, eu acho que ele vai ter uma grande oportunidade no Criciúma. Provavelmente ele vai chegar pra ser titular. Sim. E ele... Eu acho que ele não teve uma grande sequência no Palmeiras, teve no ano passado, se não me engano. Mas vai ser a oportunidade dele. Ah, que eu não acho, eu discordo com você. Por quê? Porque, como assim, tipo, ele vai ter uma grande oportunidade no Criciúma? É, pra ser titular no time. Velho. Não sei, eu acho que o Natan, ele é subaproveitado no Palmeiras, inclusive. Ah, mas é muito difícil. Ele nem joga direito. Falar ainda. Então, exatamente, o técnico não aproveita, nenhum técnico tem aproveitado. Mas tem especulação que o Tobi vai voltar pro Campeonato Brasileiro? Não, aí ele vai voltar. Aí o Natan não vai ter espaço nenhum. Ah, mas é bom o Natan como peça de reposição. É. Eu acho. Ah, mas eu acho que pro Natan, o futebol dele, como profissional, a melhor opção pra ele é jogar no Criciúma. Uma temporada. Eu acho que, por exemplo, Leandro Almeida. É, pra amadurecer um pouco também, é sempre bom. Ir pro o Criciúma time que vai jogar de menor expressão. Um time de menor expressão pra ganhar experiência. E o Criciúma, querendo ou não, tá na Série A também. É, então. E do Regis? Ah, o Regis não tem nem o que falar, porque ele jogou o quê? Dois jogos. Dois jogos. E no Sport mesmo, ele era a reserva do Diego Souza, jogava bem algumas partidas, e o técnico Falcão... Não, não foi o Falcão. Foi o Falcão. Não, o Eduardo Batista foi pro Fluminense e não quis a contratação Mas do Regis. Mas você... emprestar o Regis é meio sem noção, porque você tem o Cleito Xavier, que tá lá um ano jogando nada, jogou três vezes, como a gente levantou no último programa. Por que não manda o Cleito Xavier embora e continua com o Regis? Eu acho muito... Até porque é questão de investimento. O tamanho do investimento do Cleito Xavier, ele não tá sendo, como eu posso dizer, tipo, aproveitado. A questão é que o Cleito Xavier, ele tinha... Todo mundo tinha uma expectativa muito grande no futebol dele. E ainda tem, né? Ele é um jogador de qualidade, né? É muito difícil, por exemplo... O Cleito Xavier, que as pessoas ainda acreditam nele, já tirar ele do elenco. Eu acho bem complicado. Até porque o Cleito Xavier, em termos de importância pro clube, é muito mais importante do que o Regis. Mas na lógica do elenco ali, eu acho que seria mais coerente você emprestar ou vender o Cleito Xavier do que o Regis, que acabou de chegar. Eu concordo. Eu também acho que chega uma hora que não tem como você esperar mais o jogador. Você tá dando tempo dele... tentando ver se ele recupera, e ele não recupera nunca. Gastando salário. Então, acho que chega uma hora que você tem que abrir mão do investimento, você tem que assumir que foi um investimento errado e deixar o jogador ir embora e dar oportunidade pro Regis, até porque ele, no Sport, ele fez um bom trabalho, então acho que tá na hora de... Ainda mais para um campeonato brasileiro extenso, como que é, com várias lesões, acho que o Regis, ele... poderia ser uma boa opção. Eu também acho. Mas você acha que esse desempenho do Cleiton Xavier é um problema particular dele, é que ele não tá conseguindo demonstrar isso em campo, ou pode ser um problema interno? O problema é a lesão dele, consegue jogar. Ele jogou três jogos em um ano. Ele jogou três jogos e, assim, jogou naquelas, né? Porque não chegou a ficar nem 90 minutos no campo. Antes de a gente falar aqui os palpites, tanto do jogo do Palmeiras quanto do Nacional... quais são as expectativas de vocês desse time do Palmeiras classificando para as oitavas de finais da Libertadores ou não? Vocês acham que uma não classificação o time vem forte pro Campeonato Brasileiro, ou se passar vai muito forte na Libertadores? O que vocês pensam disso? Eu acredito que, assim, o Palmeiras, todo mundo fala isso, é até bem clichê falar, o Palmeiras, se você olhar no papel, tem um time bom. Porém, nos últimos jogos, não tem demonstrado. O Cuca tem conseguido criar um certo padrão. Eu acho que o Palmeiras, caso saia da Libertadores, eles com certeza vão fazer algumas contratações pontuais, que sempre fazem. Eu acho que vem forte pro Brasileirão, não sei pra título, mas eu acho que pra G4 sim. Na minha opinião, o Palmeiras não seria nenhuma catástrofe se caísse na Libertadores, porque tá parecendo a última jogada de pôquer quando vira a última carta. O Palmeiras tá dependendo só, não é nem do próprio mérito, tá dependendo de, querendo ou não, muita sorte. E caso passe de fase, com certeza vai ser um favorito pela história que tem na competição. Mas eu acho que, como o Luciano falou, colocou bem, o Palmeiras chega bem pro brasileiro, pelo elenco e com contratações pontuais, pode brigar pro G4, coisa que não faz há muito tempo. Eu já acho que se o Palmeiras, caso o Palmeiras passe na Libertadores, nos jogos de hoje, eu acho que o Palmeiras vem sim muito forte para a continuação da Libertadores, do campeonato. Caso não passe, eu acho que o brasileiro, lógico, que vai ser a ambição, mas também tem a Copa do Brasil, né? Podemos lembrar que acho que é um caminho mais fácil e mais rápido que o Cuca vai. Eu tenho uma dúvida. O Palmeiras vai jogar a Copa Sul-Americana? Não. Não. Não. Copa do Brasil. Só a Copa do Brasil. Eu acho que o Palmeiras passando na Libertadores, ele vai ganhar uma moral gigante. Eu acho que daí ele sim pode brigar por título. É favorito até. Tipo, um dos favoritos, né, ao título. E mesmo caso caia na Libertadores, aí o Palmeiras vai poder focar no Paulista, claro, mas, tipo, dando mais importância, óbvio, no Brasileiro, que é mais importante, vai poder focar todas as atenções. Eu acho que daí tem chance de brigar pelo G4. E palpites, Palmeiras e River Plate, Nacional e Rosário. 3-0 Palmeiras e 5-0 Nacional. Então, Palmeiras classificado. Classificadíssimo. Giovani? Eu mantenho meu palpite do último programa, 3-0 Palmeiras, 1-0 Nacional. Palmeiras classificado. Pedro Bassi? 4-1 Palmeiras, 2-2 Nacional e Rosário. Para Pedro Bassi, Palmeiras eliminado. Frederico? Eu também vou manter o mesmo palpite do programa de segunda-feira, se não me engano, que foi 1-1 Rosário Nacional e 3-0 Palmeiras. Para Frederico, Palmeiras eliminado. E para mim, Palmeiras 3-0 Nacional, 1-0 Palmeiras classificadíssimo. Então, para você, querido ouvinte, Palmeiras e River Plate do Uruguai hoje no Allianz Parque às 9h45 da noite. Mas agora vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar do São Paulo. Então, Flávio, solta o hino do Tricolor. O São Paulo venceu ontem o River Plate da Argentina no Morumbi por 2-1. Dois gols marcados pelo argentino Jonathan Caleri. Lembrando toca no Caleri que é gol. Lembrando que ele jogava no Boca Juniors, então causou um monte de confusão. Foi com muita jogo. Vontade de jogo. Com muita Alessandro vontade estava de jogo. Possuído. Pra você, querido ouvinte, que não acompanhou o jogo, o São Paulo fez 2-0, abriu o placar no primeiro tempo. Fez 2-0 no segundo tempo, quando tava tomando uma pressão forte do time da Argentina. Aí achou o segundo gol, né, com o Caleri. Aí teve um jogador expulso, o River Plate. River Plate teve um jogador expulso numa confusão que o próprio Caleri arrumou. E o D'Alessandro também, né? D'Alessandro, que todos nós conhecemos muito bem. Aí depois o River Plate cozinhou um pouco o jogo e tal, fez um gol. E aí o São Paulo teve um jogador expulso, o João Schmidt foi expulso tomando o segundo cartão amarelo. Aí o River Plate foi pra abafo, o São Paulo perdeu mais alguns gols, o Kardec perdeu um gol. Uns 3 ou 4 gols, né? Em 10 minutos de jogo. O Centurião então perdeu um, o Kardec perdeu outro. Mas a realidade é que o São Paulo... Novidade, o Centurião perdeu gol. São Paulo venceu o jogo e agora joga na Bolívia pelo empate. Pra vocês, o que vocês acharam do jogo? E o São Paulo já está classificado ou não? Eu acho que é muito difícil a gente falar se já está classificado, até porque jogar na altitude é uma tarefa difícil. É normal, até porque o pessoal do The Strongest, eles costumam falar que eles contam com 9 pontos já, apesar que teve um empate lá contra o River Plate. Eu acho que a gente não pode falar que São Paulo está classificado, mas é bem encaminhado. São Paulo fez a lição de casa. Depende dele, né? Depende dele. Mas eu acho complicado jogar lá. Empate já é maravilhoso já pro São Paulo. É, consegue a classificação, né? Mas eu acho que se tratando... Isso é um jogo fora de casa, um confronto também que o time adversário briga pela classificação. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. O Bauza vai ter que treinar bem essa equipe aí durante a semana para conseguir chegar lá na altitude e desempenhar um bom trabalho. Eu acho que o... Eu falo, Fredão. Opa, ah, então, me perdoa. Não, é que eu concordo com a opinião da bancada que é difícil jogar na altitude, só que eu acho que ontem o São Paulo deixou bem encaminhada a classificação. Porque apesar da dificuldade que vai ter na semana que vem, eu acho que o São Paulo consegue arrancar um empatezinho lá contra o The Strongest. E eu acho que é aquela questão também, eu acho que é o mesmo caso do Palmeiras. Se o São Paulo passa, cresce muito na competição. Ah, isso eu já não acredito tanto, eu acho. Eu acho que ontem teve um jogo com muita cara de Libertadores, não sei se vocês concordam comigo, por causa das expulsões, Catimba. O River... Estádio cheio. É, às vezes, né? É, sem contar na... Vamos parabenizar a torcida tricolor que dessa vez lotou o Morumbi. Compareceu. Então, eu acho que o São Paulo, ele chega muito forte se ele passar de fase. Eu acredito que o São Paulo vai se classificar. O maior público do ano, bem lembrado, Flávio. Apesar de não ter atingido os 60 mil que era esperado, mas foi um grande público mesmo. Foi mais de 51 mil? Foi mais de 50 mil, só que não chegou nos 60 que a diretoria esperava. E o Caleri... marcando mais uma vez 2 gols, sendo decisivo pro time do São Paulo. 7 gols na Libertadores. Pra vocês, é o atacante da Libertadores ou ainda é muito cedo pra falar sobre ele? Acho muito cedo pra falar. Ele tá mostrando o futebol dele nesses jogos, né? Nesses dois jogos, também não dá pra... Porque, tipo, ele meteu 4 gols contra o Trujillanos em um jogo seca só. E tava numa enorme. Seca, então... Sei lá, esse set é meio mentiroso essa artilharia dele aí, 7 gols. Mas acho que foi bom pra ele também, que ele pegou um jogo de um antigo rival, né? Que ele atuava antes pelo Boca. Aí pegou seu antigo rival e foi com... Ele gostou do jogo. Foi com extrema vontade de mostrar seu futebol e conseguiu, né? Fez 2 gols, conseguiu a vitória pra equipe de São Paulo e deu um... Inclusive, na comemoração do primeiro gol, ele saiu fazendo gesto de silêncio que o Kleber Machado falou na transmissão que era para a torcida do São Paulo, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que era provocando a torcida do Boca, do River. Mas a torcida do River estava do outro lado. Então ele estava certo. Então tem um ponto pro Kleber Machado. Kleber Machado 1, Fred 0. Mas nesse jogo do São Paulo foi uma postura muito diferente da equipe do Bauza. Foi um time muito aguerrido em campo e por isso conseguiu a vitória contra um River. Que eu esperava um pouco mais, eu achei que o River tivesse... Assustou um time... no final, né? Quase empatou. Sim, mas eu achei que fosse um time um pouco... Ia se impor um pouco mais no Morumbi. Jogando na Argentina também, tomaram um sufoco do São Paulo. Já era pro time do São Paulo ter saído com a vitória. Mas o River é aquela história, né? É, na temporada passada, que foi campeão da Libertadores, classificou entre os piores e acabou sendo campeão. Então, dessa vez, eu não sei o quanto eles vão crescer no mata-mata. Mas, já falando uma coisa que o Luciano citou, eu não acho que o São Paulo passando irá crescer tanto nessa fase final. Não sei o que vocês pensam sobre isso. É, a minha opinião é que o São Paulo acho que chega forte, sim, mas não tanto. Igual chegaria um Palmeiras, por exemplo, pela... Não, nas circunstâncias de jogo e torcida. E eu esqueci o que eu ia falar. Você ia falar do River chegando forte? Eu ia pegar um gancho do futebol argentino. Que o Boca Juniors, por exemplo, ele, 4 rodadas que teve na Libertadores, ele tava em terceiro. Aí quando chega o jogo importante contra o Racing, eles pegaram e ganharam. Fora de casa. Ganharam fora de casa do Racing, que é um rival local. Então eu acho que clube argentino você não pode tirar assim... Do nada, tudo bem que a gente deu os palpites aqui no jogo Nacional e Rosário, eu acho que o Rosário vai querer a vitória, com certeza, porque eles não querem perder essa classificação, e o argentino gosta de jogar Libertadores, e sabe. É, exatamente. Fala, Loli, o que você ia falar? Não, só complementando a questão do São Paulo, caso passar, eu vou dar meus motivos, porque eu acho que o São Paulo pode crescer muito na competição. Primeiro de tudo, a questão é que o Bauza, ele é um técnico que ele tem um histórico... De saber treinar times pra Libertadores. Pra o querido ouvinte entender, o Bauza já foi bicampeão da Libertadores com a uma LDU vez. E isso, com o São Lorenzo. E além disso, a gente não pode descartar que a camisa do São Paulo é uma camisa pesada. É um time que tem... Tinha bastante tradição na Libertadores também, É um time também, que né? tem três Libertadores, enfim. Eu acho que... É que são dois campeonatos diferentes. Por exemplo, se a gente for pegar o ano passado... O Corinthians estava muito bem, perdeu pro Guarani e foi eliminado. Não, a hora que chega o mata-mata é um outro campeonato, outro campeonato. Ambiente. Futebol é eu acho que o que conta mais é a vontade de entrar em campo, né? Porque até então o São Paulo não vinha demonstrando isso muito bem. Mas ontem, com a casa lotada, o time se empenhou, jogou bem, foi para cima do River, conseguiu a vitória e eu acho que sim, consegue continuar na competição e... Poder mostrar sua força, né? E seu histórico. E como o Pedro Bassi lembrou, casa lotada, né? A torcida de São Paulo tem as suas, digamos, deficiências nesse aspecto de não encher tanto os estádios, mas na Libertadores, principalmente, eles, a hora que o negócio aperta, eles lotam bastante. O São Paulo no Morumbi fica bem forte. Mas mais alguma consideração desse jogo? Caso vocês acharam? Caso passe mesmo de fase, acho que o torcedor são paulino e até mesmo a equipe espera que continue assim, né? Sendo casa lotada nos próximos jogos, caso consiga a classificação. Eu queria fazer um destaque também, até porque muitos torcedores de São Paulo criticam muito o Michel Bastos. E eu acho que nesse último jogo aí o Michel Bastos jogou bem até, fez uma assistência e tudo. Ele errou um gol na cara... Mas o Michel Bastos me agradou nesse jogo. Era de destaque mesmo, é que é lógico que o Cagliari foi o melhor em campo, mas eu acho que o Michel Bastos foi muito bem também. E o Michel Bastos que teve uma confusão com o D'Alessandro também, né? Acho. O D'Alessandro acho que xingou, diz o Michel Bastos que o D'Alessandro xingou ele, praticou um ato racista, mas... São pontos negativos, né, para o futebol. E uma coisa que eu achei engraçada de jogador de futebol é que, por exemplo, o Michel Bastos não vinha em boa fase com o seu torcedor. E em jogos como esse, parece que a personalidade da pessoa cresce. Eu vi umas 3 vezes ele chamando a torcida pro jogo. A personalidade do jogador chega a ser engraçada nesses momentos. É verdade. Mas... destacar, o Luciano destacou o Michel Bastos, eu vou destacar o Ganso também, que faz ótima temporada. E ontem não foi diferente, jogou muita bola. Já merece uma vaga na seleção, na minha opinião. Mas agora falamos muito do São Paulo. São Paulo que enfrenta nesse final de semana o Audax, lá em Osasco, válido pelas quartas de finais do Campeonato Paulista. Não sei se com o time titular ou com o time reserva, porque semana que vem decide sua vida na Libertadores contra o The Strongest. Mas agora vamos falar do aniversariante do dia. Então, Flavião, solta o hino do seu time, solta o hino do Peixe. Santos, tos. Solta a voz, Fredão. Pode cantar, vai, solta aniversário. Solta a voz. Canta. Sou alvinegro da Vila Belmiro. O Santos divino. Merece, merece, porque o Santos nessa data de 14 de abril de 2016 completa 104 anos de histórias, de muitas glórias. De lutas e de glórias. De lutas e de glórias. Fredão, fala aí suas considerações do peixe. É, o Santos não tem muitas novidades essa semana aí, o jogo, não tem jogo no meio de semana, tem só o jogo no sábado contra o que vai ganhar? São Bento na Vila. É, o Dorival essa semana ele tem testado uma equipe aí com a volta do Renato, né? Vai jogar de máscara, inclusive, que eu acho que não tá totalmente recuperado da cirurgia no nariz. E ele vai dar a oportunidade pro garoto que fez um golaço na última... Não sei se foi na última ou na penúltima, foi na penúltima rodada contra o Capivariano. O Vitor Bueno vai jogar de titular. Na minha opinião, acertadamente, porque o Serginho não tem condições nenhuma. Mas na vaga de quem? Do Serginho? Na vaga do Serginho, que ele ao tá... Ao lado do Gabigol e Ricardo Oliveira? É, ao lado do Lucas Lima, na verdade, né? Porque ele é mais jogador de meio campo. É, então, ele é mais armador do que atacante. Na frente, Ricardo Oliveira ou Gabigol, como de costume. Fala aí. É, o Santos que tá atrás de reforços pro Brasileirão, quer contratar o Juan Carlos, que é aquele atacante do Atlético Nacional, tem a melhor campanha na Libertadores. E o Moreno também, do Atlético Nacional. E também tá atrás do Thiago Galhardo. Thiago Galhardo do Red Bull, camisa 10, fazendo uma boa campanha. É, inclusive o Thiago Galhardo, o Roger, atacante do Paulistão, fez um vídeo no vestiário após o jogo do Red Bull. E ele tava agradecendo a torcida e tal, daí chegou o Thiago Galhardo ao lado dele, daí ele falou assim, chegou o 10 da Vila, então acho que... Ah, tá quente aí a negociação, tem tudo deve pra... Deve tá acertado, pós-Paulistão deve anunciar. E eu acho que é um bom reforço, porque ele jogou já um pouco no Coritiba, na temporada que o Coritiba brigou pra não cair, e se destacou um pouco, e agora no Red Bull, o Red Bull vem fazendo uma boa campanha, enfrenta o Corinthians agora nas quartas de finais em Itaquera, e o Thiago Galhardo é um dos grandes destaques, camisa 10 da equipe. É, com reforços pontuais, o Santos pode ser perigoso no Campeonato Brasileiro, como a gente falou aqui em outros programas. O Dorival, ele tem que usar a mística da Vila Belmiro a seu favor. Se ele não perder jogos de bobeira, o Santos é favorito no brasileiro pro G4, assim. É, ele tem usado, né, a mística da Vila Belmiro, Dorival. Com certeza, mas vamos ver se passa chegou, pro brasileiro, né? Desde quando ele chegou, acho que ele não perdeu na Vila, se não me engano. Não perdeu, né? Acho que perdeu um jogo pro Grêmio. Foi antes dele chegar, foi antes da chegada, era o Marcelo Fernandes ainda. O Dorival chegou, ele não perdeu na Vila, ele só empatou no máximo, assim, mas só vitórias. A maioria das partidas, o Santos, desde quando ele chegou, o rendimento na Vila é incontestável. Mas eu acho que o principal objetivo do Santos nessa temporada é a Copa do Brasil. Eu acho que o Santos vai... Porque o Santos não tem... Na minha opinião, o Santos não tem elenco no sentido de titular e reserva pra disputar um brasileiro, que são muitas, são 38 rodadas, são muitos jogos. Precisa ver como vai ser esse ano, né? Porque se for levar em conta no ano passado, o Santos não classificou entre os quatro primeiros porque não quis, né? É, largou, né? Do campeonato pra tentar ganhar a Copa do Brasil e acabou não conseguindo. É, o São Paulo ganhou a Libertadores de presente, caiu no colo do São Paulo. E o Santos, como o Giovani falou, com essas contratações pontuais, eu acho que sim, que tem capacidade de chegar entre os quatro primeiros, principalmente se não perder pontos bobos na Vila Belmiro. Mas em relação... Só fazer um comentário aqui. O Luciano falou que o Santos não tem elenco. Eu até concordo que ainda faltam algumas peças, só que se a gente pegar o ano passado, eu acho que o Santos tinha menos peças de reposição do que esse ano. O Santos tem contratado mais esse ano, tá indo no mercado agora no meio da temporada. Então acho que pode chegar sim no G4, tem grande chance, inclusive. É, teve a saída do Marquinhos Gabriel, né, que foi um grande fator na equipe do Santos. Pode ser um retorno agora no meio. Mas aí o Lucas Lima pode ir embora. É, então. É muito vai e vem que ainda... Eu acho que se o Lucas Lima for embora, o Dorival vai ficar perdido. Acho que ele organiza muito bem o meio do campo do Santos. E se o Marquinhos Gabriel se chegar, acho que se o Lucas Lima sair, eles vão atrás, sem dúvida, do Marquinhos Gabriel. E precisa, né? Porque o Lucas Lima é peça fundamental pro Santos jogar. O Lucas Lima ia pra onde mesmo? Desculpa. Não, Europa, o Lucas Lima recebeu a proposta da China e recusou porque ele já deixou claro várias vezes que ele quer jogar na Europa. Mas ainda não chegou propostas oficiais ainda. Mas eu acho que a cabeça do jogador tem que ser mais firme, sabe? Você tem a oportunidade de fazer história com a camisa 10 do Santos, que o Pelé... Camisa 20. Camisa 20, Lucas Lima? Ele é o 10, só que ele é camisa 20, mas ele é o 10. Todo mundo sabe que ele é o 10 do Santos. Sim. É o Lucas Lima. É o grande armador da equipe. Você, né, sair do Santos, por exemplo, pra jogar num time mediano da Itália, do Shakhtar, na Rússia, sei lá. É, eu acho besteira. Concordo. Eu acho besteira. Eu acho que num time de médio porte, assim, tipo um Porto de Portugal, eu acho Porto que seria uma boa. Porte. Ah, não, mas não, no isso? sentido... Não, você entendeu. Não, não escalão europeu, escalão de Champions. Mas um Borussia ia ser bem legal, um Liverpool Juventus ia ser legal. Mas eu acho que ele não chegaria pra ser titular ainda nesses clubes. É, não sei. Eu acho que sim, dependendo. Mais um ano no Santos, acho que tá de bom tamanho pra ele, fazer esse campeonato brasileiro e fazer mais história. Fazer bem, continuar indo pra seleção. Se a gente levar o Porto, igual vocês citaram o Porto, se levar em consideração times desse porte, Benfica, Porto, eu acho que pode ser sim uma boa, porque se a gente pegar a casa aí, o Alexandre, o Danilo, tudo foram pra esses times e agora estão, ó, um na Juventus, outro no Real Madrid, então... É, o Porto É um trampolim. É, exatamente. Já foi, né, uma potência no futebol europeu, o Porto agora... Tivemos agora. O Benfica agora, que foi bem na Champions, né, caiu duramente pro Bayern nas quartas, e os times portugueses tentando ainda aquele resgate do futebol, que o Porto já foi campeão da Champions. Duas vezes. Uma com o José Mourinho. Sim. Carlos Alberto e Deco. 2004 contra o Mônaco. Sim. Grande jogo. Bem legal. E para essa partida na Vila Belmiro contra o São Bento, o São Bento faz uma boa campanha, mas eu acho que não vão ter grandes surpresas. É, eu acho que o principal... vamos dizer assim, aliado do Santos nessa partida vai ser jogar em casa, né? Porque contando com a sua torcida lá na Vila Belmiro, apesar de não ter uma grande capacidade, eu acho que vai forte pra partida e consegue a classificação. O Santos ganha fácil. Ah, vamos então... Fácil eu acho que não. Ainda tá no já estamos no final da semana. Então, palpites, Luciano... Low Neto, seu palpite. Santos 5-0. Contra São Bento? Contra São Bento. Giovanni? Meu palpite, Santos 3, São Bento 1. Meu palpite, Santos 2, São Bento 1. Fred? 2-0. Eu aposto também que nem o Giovanni, um 3-1. Flavião, fala aí o palpite do seu time, Santos e São Bento. 1-0? 1-0, Santos. Placar magrinho do Flavião. Mas eu acho que o Santos vence bem o São Bento. E aí vai jogar provavelmente um clássico, né? Se não tivermos surpresas, em casa também. Devido à campanha na primeira fase, então o torcedor e santista. Se for o São Paulo. É, pode ser o São Paulo, a chance grande é de ser o Palmeiras, caso o Palmeiras vença também o seu jogo. Então teremos um clássico muito legal aí. Então, querido ouvinte santista, fique ligado. É uma reedição das finais do ano passado. Sim. Só que na semifinal. Então, querido ouvinte, fique ligado. Bela análise. Que seu time joga nesse final de semana na Vila Belmiro, no sábado? Sábado. Sábado, 6 horas ou 4? 6:30. 6:30. Na Vila Belmiro. Compre então, seu ingresso e vá ao estádio, torcedor. Vá ao estádio, que vai ser muito legal esse jogo. Então, Flavião, para terminar o assunto dos quatro grandes, falta ele, o Corinthians. Então, solta o hino do Timão. O Corinthians folgando nessa semana, teve a notícia que está classificado para as oitavas de finais da Libertadores automaticamente, porque o Cobresal venceu o Cerro Porteño lá no deserto por 2-0, e agora o Corinthians cumpre tabela contra o próprio Cobresal semana que vem em Itaquera. Não sabemos o que falar do Corinthians. No final de semana o Corinthians recebe o Red Bull Brasil no domingo às... Não, foi adiado o jogo, né? Pra sábado. Vai ser sábado, 4h20. Adiantado. 4h20 contra o Red Bull. É o seguinte, 4h20. É, 4h20. Então, torcedor, 4h20, o Corinthians joga em casa. Leve contra o Red Bull. Leve seu óculos de sol. Vocês acham que pode ter uma surpresinha aí nesse jogo? Não. É isso que eu tenho a dizer. Sucinto. Eu acho que Corinthians é muito favorito. Melhor campanha, ganha fácil. Eu acho que... Não ganha fácil, mas eu acho que... É, concordo com você, Luciano, não ganha fácil, Red Bull é uma surpresa aí no Campeonato Paulista, mas jogando em casa o Corinthians vem apresentando um ótimo trabalho, comandado pelo Tite, jogadores vêm desempenhando um ótimo Campeonato Paulista e consegue a vitória sem muitas dificuldades. É, eu também acho que... Surpresa eu acho que a gente não vai ter, por exemplo, do Corinthians eliminado, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil, não. Eu acho que apesar de jogar em Itaquera, o Red Bull tem uma equipe qualificada, eu acho que pode dar um suor no Corinthians, vai. Red Bull de Thiago Galhardo, camisa 10. E de Roger, artilheiro do Paulistão. Artilheiro do Paulistão. Fala, Tite que treinou três dias da semana, cobranças de pênalti aí. Então tá preocupado com possível empate. Professor. É, mas também nos últimos dois jogos aí, se não me engano, perdeu perdeu dois pênaltis em um jogo só. Contra o Palmeiras perdeu, já tinha perdido. Perdeu dois perdeu pênaltis. Contra a Ponte, dois pênaltis. Quer dizer, pênaltis. Não perdeu contra o Palmeiras, né? O Fernando Prass pegou, mas... Então, acho que é algo a ser trabalhado aí. Clubista! Pra... fala. Pode continuar, Bassi. Não, já acabei meu comentário. É, então é algo para ser trabalhado. Já vamos, então, fazer um breve palpite para esse jogo Corinthians e Red Bull. Fala aí, Lu. Corinthians 2-1. 2-1 pro Timão. Giovani? Corinthians 2, Red Bull 0. Corinthians 2-0. 1-0. Eu acho que esse jogo vai ser 1-1, mas o Corinthians passa nos pênaltis. Eita, não. Então, eu acho que vai ter uma emoçãozinha nesse jogo. Mas como não temos tantas informações do Corinthians, amanhã provavelmente já teremos uma escalação confirmada. Então, querido ouvinte, no programa de amanhã você vai ficar ligado. E pra você que tá adorando a nossa bancada de hoje e quer mandar perguntas para a gente, mande para o nosso encarregado André Fonseca, a mãe de Iná. O telefone dele é 991-930320. Repita. 991-930320. Vamos adorar responder suas perguntas, querido ouvinte. DDD11, hein, galera? É isso aí, Giovani, louco pra responder suas perguntas. Fala aí, que pergunta você quer responder? O que você acha do tempo de hoje, Pedro Rocha? Calor. Calor? Calor. Você acha que chegou uma mensagem pra você? Chegou a mensagem do ouvinte? Pera aí que meu celular tá longe. Vem. Opa, chegou, hein? Chegou uma pergunta e a pergunta é para Pedro Bassi. Que eita, nós. Que roupa você tá usando? Camisa do Timão. Soltou, mas agora chega, querido ouvinte. Só a última observação que o Corinthians já tá classificado, né, para as oitavas de final. Sim, com o resultado sem de ontem. Sem jogar. Cumpre tabela na semana que vem. Mas agora, querido ouvinte, pode descansar um pouco, tomar sua água que já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Então, vou te falar porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente. Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada. Não conta, a amizade é importante, mas o amor escancara a tampa e o que te faz feliz. Também provocador, a cadência do surdo no coro que se forjou. E aliás, cá pra nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Usa a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, cê vai querer mesmo se comparar com o senhor? As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Exemplo não sou, tô longe de ser cidadão comum com vontade de vencer. Rap, rap, que energia é essa? Um dom, um karma, uma dívida, uma prece. Infelizmente tem alguns que desmerecem. É tanta coisa na cabeça, sai fora, me esquece. Sem saúde, sem paz, o nosso povo padece no Grajaú. Só num frio de dadó, esperando a lotação pra ir pro evento de rap. Lembrei de alguém que não tá mais entre a gente. A dona morte vem, carrega os mano numa pressa. Uma estrela mais no céu, um rimador falta na terra. Deus sabe sempre o que tá fazendo, mesmo sabendo disso, eu sofro, vai e sente o peso da maldade. A cobrança é maior, inteligência atrai vaidade. Quem se deixou levar fraquejou, essa é a verdade. Aprenda com os erros, não se sinta um covarde. Na praia Jesus me carregou no colo, eu vi um par de pegadas, não entendi o óbvio, que o fardo não é maior do que eu possa carregar. Se a vida é um jogo, então vamos ganhar. As pessoas não são más, irmão, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Pergunta que não cala. Se o rap é pro bem, então por que tanta gente atrapalha? Com o poder da mente, a maldade paralisa. O mecanismo do sistema é sugar sua alma vivo. Seu sangue e seu suor são só um detalhe nisso. Chuva ácida será bem pior que o lançamento de um míssil. Entre o céu e o inferno, no Grajaú me localizo. Flutuando a hipocrisia do lodo e do fascismo. Pronto pra rimar, um doido crioulo mestiço. Eu não sou preto, eu não sou branco, eu sou do rap, eu sou bem isso. Quem perdeu a noção por luxúria tá perdido. Quem perdeu a razão por dinheiro, eu nem te digo. Saúde, microfone é a fórmula que preciso. Porque se o rap tá comigo, eu não me sinto excluído. As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Não quero ver você triste assim, não. Que a minha música possa te levar amor. Te leva amor. Oh, oh, oh, oh. Que a minha música possa te levar amor. Vamos. Na moral, mano, tá 30 conto no nome da lista, velho. Estamos de volta, querido ouvinte, aqui no programa Arquibancada Mac. Pra agora pegar um avião e ir direto à Europa, todos prontos? Todos prontos. E vambora, Flavião Saltuino da Europa. Chegamos na Europa, desembarcamos. Que rápido! Logo pra ver um jogão entre Liverpool e Borussia Dortmund. Que jogasse, primeiro jogo na Alemanha 1-1 e hoje na Inglaterra 4-3 pro Liverpool, com direito a uma virada histórica. Histórica, com gol aos 93 da etapa final. O que vocês acharam desse jogaço, Klopp vencendo o seu ex-time? É, o Klopp tá mostrando que ele conseguiu dar uma cara boa pro Liverpool. O Liverpool tem, desde o Brendan Rodgers, não tem passado por uma época muito boa. Tem feito muitas contratações duvidosas. Erradas, né? Gasta muito dinheiro e os jogadores não correspondem. O Lallana, por exemplo, Lallana em francês, ou Lallana em português, enfim. Benteke. O Benteke eu acho que é o maior exemplo disso. Essa foi péssima. Balotelli. Benteke. Ah, não, mas o Balotelli nem conta, porque... Mas contratações muito erradas, assim, pro dinheiro que o Liverpool tinha pra investir, foram apostas, né? Digamos, Balotelli não era aposta, mas erraram. Mas e... o Klopp, ele tem conseguido fazer o Liverpool jogar. O Borussia, se a gente for pegar no papel, tem um elenco melhor que do Liverpool, no papel. Mas o Liverpool no Anfield é um time muito forte, por mais que tenha perdido alguns jogos na Premier League. Eu fico muito feliz com essa vitória do Liverpool, porque faz tempo que os Reds não disputam uma... Uma semifinal. Não é nem semifinal, uma competição europeia mesmo, tipo, ter chance real de título. A última vez que foi em 2007, que foi contra o Milan. Na final da Champions. É, que perdeu, inclusive. 2007 o Milan ganhou, não foi? 2006 Sim, que o... 2005 o Liverpool 2005, ganhou. Liverpool, é, verdade. É um time muito 2007, grande que tá carente um pouco dessas decisões. Recentemente eles chegaram forte no campeonato inglês, mas não conseguiram vencer, com destaque do time, né? Que era Luis Suárez, Sturridge. Era a grande chance era do grande Liverpool chance de sair da fila. Que era o último ano do Gerrard. Mas agora eles estão com uma boa chance de, serem campeões. É, o Liverpool que... Acho que tem história o bastante suficiente para voltar a disputar aí um ótimo campeonato inglês, uma Champions League, até para almejar títulos, né? Porque atualmente a gente não vê o Liverpool apresentando o mesmo futebol, é um futebol excelente, como apresenta a equipe do Chelsea, como apresenta a equipe do Manchester City, até a do United. Mas eu acredito sim na força do treinador. Eu acho que pode conseguir sim melhorar a equipe ainda mais para, quem sabe, chegar à Champions e conseguir uma boa atuação ano que vem. É, essa chegada do Klopp aí, ele tem se mostrado ser copeiro, né? Porque ele já levou o Liverpool, mesmo com esse elenco aí duvidoso, vai. Não dá para falar que é ruim, porque o time do Liverpool não é ruim, mas em relação aos outros aí grandes da Inglaterra, fica um pouco abaixo. O Klopp se mostrando ser copeiro, né? Porque ele chegou na final da Copa da Liga contra o Manchester City, perdeu, mas agora conseguiu essa classificação dificílima contra o Borussia. Pra mim era o grande adversário do Liverpool na competição, eram os dois mais fortes, porque o Liverpool na rodada passada, na fase passada, tirou o United e agora tirou outro concorrente direto, que era o Borussia. Então eu acho que o Liverpool tem grandes chances de conquistar esse título e melhor do que isso é ainda conquistar a vaga na Champions League, que é o único caminho que o Liverpool tem agora, porque no inglês já tá difícil, já tá longe do G4. É, como a bancada bem colocou, o Liverpool tá muito atrás dos seus adversários ingleses. E faz um tempinho já, né? Faz um bom tempo que o Liverpool não briga por vaga direta ali pra Champions, um clube tradicionalíssimo e... Acredito que a vitória de hoje foi aquela vitória que te leva até a final. Porque você está perdendo de 2-0 em casa pro Borussia Dortmund, ainda mais com a situação do Klopp, que estava meio... Tanto é quando saiu o quarto gol do Liverpool, ele ficou meio constrangido ali, olhou só para trás, com respeito máximo. Vibrou discretamente, respeito máximo pela história que ele teve no Borussia. Acredito que o Liverpool chega bem forte para a semifinal, talvez a final, e... Vai ser a salvação da temporada, porque seria, comparando com o futebol brasileiro, ia meio que consagrar o Klopp, levando o Liverpool de volta para a Champions League. E os resultados agora dessa pré-etapa final? O Shakhtar eliminou o Braga. O Shakhtar eliminou o Braga. O Vila Real eliminou o Sparta Praga. O Liverpool eliminou o Borussia. E o Atlético. Agora complicou aqui. O aplicativo tá na dúvida do que aconteceu. Mas eu acho que. Fala. Sevilha eliminou o Atlético Bilbao. Então temos nessa semifinal Shakhtar, Vila Real, Sevilha e Liverpool. Vai ser sorteado, se não me engano. Sorteado. Dois times espanhóis, um inglês e o Shakhtar que sempre chega da Ucrânia. Mas o Liverpool é o grande favorito mesmo, né? É, mas não dá pra... Menosprezar o Sevilha. Não dá pra descartar o Sevilha, porque nas últimas... E o Vila Real também tá jogando bem. Eu tô levando em conta as últimas temporadas aí da Europa League. O Sevilha tem chegado constantemente em finais, semifinais, então não dá pra descartar. São quatro equipes que têm apenas condições aí de brigar as quatro pela vitória e para chegar à final, que o principal objetivo é alcançar a Champions League para a próxima temporada. Então, para vocês, Liverpool campeão? Liverpool campeão. Palpite de vocês? Ah, acho que é muito cedo para falar isso. Talvez numa final a gente possa opinar com mais precisão, porque, como vocês mesmos disseram, Sevilha e Vila Real não podem ser descartados, ainda mais com o treino deles, entre aspas, no campeonato espanhol, que é bom. Tá, o futebol espanhol evoluiu muito nos últimos anos. Melhorando bastante. Não só dos três grandes lá, mas como o contexto inteiro do campeonato. Acredito que o Liverpool chega bem forte por causa desse jogo aí. Mas acho que falar que é campeão agora é muito cedo. Eu concordo com o Giovanni que ainda está muito cedo para falar. Mas, na minha opinião, os dois grandes favoritos, com certeza, são o Liverpool e o Shakhtar da Ucrânia. Então, eu também concordo com a opinião de que ainda é cedo, só que eu vou levar em consideração a camisa mais pesada aí dos times que ainda estão na competição, acho que o Liverpool é favorito. Eu também acho que o Liverpool é favorito, mas vamos ver esse sorteio. Eu acho que o Sevilla é um pouco mais forte que o Villarreal. O Shakhtar eu acho que está entre os quatro, um time um pouco pior tecnicamente. Eu estou torcendo para que não caia Liverpool e Sevilla, porque eu acho que seria uma final melhor para essa Liga Europa. É, continuando o nosso passeio pela Europa, acho que já falamos um pouco anteriormente ontem a eliminação do Barça contra o Atlético de Madrid. Eu só queria, aproveitando esse gancho do Giovanni que falou que o campeonato espanhol está muito melhor tecnicamente, o que restou para o Barça foi o campeonato espanhol e a Copa do Rei. Sim. Sim. E o Barça se complicou um pouco no campeonato espanhol. Se complicou sozinho. Sozinho. Acabou perdendo o clássico para o Real Madrid em casa e saiu para jogar contra o Real Sociedad e perdeu. E agora, um pouco abalado com essa derrota na Champions League para um rival que é o Atlético de Madrid. Para vocês, o Barça leva crise no Barça? Esse campeonato espanhol? Eu acho que o Barça se complicou sozinho, mas ele consegue se arrumar sozinho também. Tem potencial para isso, né? A gente não vai discutir a qualidade dos jogadores, que são absurdas, todo mundo sabe. Mas é aquele negócio, se perder mais um jogo, o Atlético empata em pontos e o Real Madrid fica a um ponto, se eles fizerem suas obrigações. Não acredito que o Barça vá perder o campeonato título espanhol. Mas tem que tomar cuidado, porque a gente sabe como é futebol. E querendo falar do Real Sociedad, com certeza levantaram isso na bancada anterior. O Barcelona ganha do Real Sociedad faz, não sei, acho muito que tempo. 7, 8 confrontos na lá. Casa do Real Sociedad. Na casa do Real Sociedad, eles muito não conseguem. Jogar. E talvez seria uma derrota, entre aspas, esperada. Eu também acho que o Barcelona se complicou sozinho. Eu acho que ainda é o favorito do título espanhol, até pela diferença de 3 ou 4 pontos. 3 pontos do Atlético e 4 do Real. Isso. E eu acho que, mais do que isso, eu acho que o campeonato espanhol se tornou obrigação pro Barcelona agora, com a eliminação da Champions. E eu acho que tem tudo para conquistar também, até porque não tem mais que dividir as atenções com a Champions League. Então eu acho que o espanhol e a Copa do Rei tá encaminhado pro Barcelona. E aí se prevalecer o melhor futebol, acho que o Barcelona... Passando rapidamente pelos semifinalistas da Champions League, o Real Madrid, outro time espanhol, também está a 4 pontos da liderança do campeonato, que o Barcelona é líder, a gente acabou de falar, e está na semifinal da Champions. Eu acho que o Real vai priorizar a Champions League. Vocês também concordam? Eu concordo plenamente. Não tem como priorizar um ou outro. Que o Real Madrid tem time para jogar os dois, né? É difícil falar, mas levando em consideração o que o próprio técnico do Real Madrid falou, o Zidane falou que o campeonato espanhol já estava acabado, só que ele falou isso algumas rodadas atrás, quando o Real tava tipo, acho que 7 pontos atrás do Barcelona agora. 7, 10 pontos. Então, agora a história já mudou, eu não sei como que tá a cabeça do Zidane agora, mas eu acho que o Real Madrid tem preferência, óbvio, de ganhar a Champions League do que o espanhol. Com certeza, a preferência, o principal objetivo é a Champions League. Em relação ao campeonato espanhol, tem essa diferença de 4 pontos para a equipe do Barcelona, sem contar a rivalidade. Eu acho que o Real vai tentar fazer a parte dele também no campeonato espanhol. Tem time para isso, para disputar, é melhor para disputar os dois campeonatos. Mas com certeza a prioridade é a Champions. E os outros dois times, Manchester City no inglês, ainda briga pela vaga na Champions, mas a prioridade também é a competição europeia e aguardando a chegada do Guardiola para a temporada que vem. E o Bayern de Munique, soberano total na Alemanha, também tenta mais um título, lembrando que o Bayern há 5 anos seguidos chega na semifinal. Mas eu fico pensando uma possibilidade que pode acontecer. Você já pensou se o Manchester City dá uma tropeçada no inglês, fica ali com a vaga na Champions League ameaçada e acontece uma final da Champions League, Bayern de Munique e Manchester City. A única chance do City ir pra Champions é ganhando. E o Guardiola é o técnico do Bayern, só que na próxima temporada vai ser o técnico do City. Como que vai estar a cabeça do Guardiola? Isso é o que eu não gosto anunciar o técnico antes. Porque deixa nessa posição aí, que cara vai fazer? Fora, ele tem que ganhar. Fora o que vazou, a lista de dispensas do Manchester City. Imagina um jogador do Manchester City, por exemplo, um Kompany que tá nessa lista, o Hart que tá nessa lista, defendendo a camisa do City, sabendo que na próxima temporada pode não ficar. O jogador, eu não sei, não acredito nisso, mas com certeza desanima o jogador. Desanima. Às vezes ele entra, fica desmotivado. Talvez não um jogador desse porte, mas um jogador que já não é, por exemplo, titular no Manchester City, com certeza iria desanimar. talvez recebendo salário em dia, que é os salários astronômicos, os caras nem estão nem aí. Tá? É. Mas então, o sorteio desses jogos europeus... É isso mesmo. Desses jogos europeus deve acontecer na sexta-feira dessa semana, amanhã. Então fique ligado, querido ouvinte. Mas agora vamos falar do último assunto do dia, NBA. Então, Flavião, solta o hino. Yeah, NBA. Solta o verbo aí, Fredão. É, ontem, né, tivemos uma... Tem que falar em rap, tem que falar fazendo rap. Ontem tivemos a noite do ano, da temporada pra NBA, né? Foi a com noite certeza. Mais especial, com direito a recorde do Golden State, com o maior número de vitórias na temporada regular, a despedida da lenda Kobe Bryant. Então, fala aí, Giovanni, a lenda. Sobre ontem. Ó, eu gostei muito do Staples Center, tava totalmente clima decorado de festa, pro né? Kobe. Com certeza, o Lakers virou no finalzinho, mas acho que o placar do jogo foi menos importante pro show. Colocaram o número 24, que ele usa agora. E colocaram 8. O número 8, que ele usou no começo da sua carreira. Ó, foi um jogo maravilhoso. O Kobe Bryant fez 60 pontos, distribuiu 4 assistências, ele jogou muito. Foi a despedida ideal pro ídolo que ele foi. Agora ele vai entrar no mesmo Hall da Fama dos grandes jogadores da história, como Michael Jordan... Shaquille O'Neal, todos os jogadores Magic aí. Magic Johnson. O Kevin Durant, eu acho ele muito engraçado que ele teve um vídeo da Nike, não sei se você viu, de todos os jogadores, personalidades falando. Aí o Kevin Durant fala assim, meio que xinga, não vou falar o que ele falou aqui, senão eu vou ser processado. Mas o Kevin Durant, ele meio que odeia o Kobe Bryant, mas ele ama esse ódio que ele tem por ele. É, então, é que esse ódio... A bandina chega. Esse ódio aí em relação ao Kobe Bryant, ele é de todos... Não, não é um ódio, óbvio que não. Até é, o ódio esportivo, assim. É o ódio esportivo, porque na Conferência Oeste o Kobe Bryant destruiu muita gente ali. E ontem foi realmente uma noite especial no Staples Center. Eu, inclusive, assistindo o jogo, até fiquei um pouco emocionado até com as homenagens. Foi legal. Não foi um clima de tristeza, apesar da despedida do ídolo. Foi um clima de alegria, de festa, ainda mais com a vitória no final. 60 pontos, foi jogando especial. Demais. Agora vamos passar pelos confrontos dos playoffs, que finalmente acabou a temporada regular. 82 longuíssimos jogos, mas que chegaram ao fim, agora fase final. Sábado já começa. Sábado começa com Toronto Raptors e Indiana Pacers. Algum favorito, Fred? Toronto, classificou em segundo na Conferência Leste. Também acredito que o Raptors passa. No sábado mesmo, só que mais tarde, temos Warriors com a melhor campanha da história da NBA contra o Houston Rockets. É, só que o Warriors, apesar de bater o recorde ontem, só que o confronto do Warriors ficou mais chato do que o do segundo colocado do Spurs. É mais difícil pegar o Houston do que o Spurs pega o Dallas, se não me engano, Dallas. A gente vai passar, o Spurs vai pegar o Memphis. Memphis, então. O jogo do Warriors é mais difícil do que o do Spurs. Mas o Warriors favoritíssimo. Mas o Warriors ganhou dos Rockets na final de conferência ano passado. Na final de conferência. O Warriors favorito pra mim também. Agora, próximo jogo, no sábado, mais tarde ainda, Atlanta Hawks e Boston Celtics. Atlanta classificou com melhor campanha do que o Boston, mas pra mim o Boston favorito. Eu acredito que o Celtics não chegou à toa nesses playoffs e vai passar. Agora, outro jogo... No sábado também, mais de noite, Oklahoma City Thunders contra Dallas Mavericks. OKC, favorito. Eu acredito no OKC, mas os Mavericks com aquele Dirk lá, ele pode ser meio chato. Que é sempre, mas, na hora dos playoffs, ele cresce. No final, eu acho que o Thunder passa. No domingo, Cavaliers e Detroit Pistons. Cleveland, favoritíssimo. Domingo também, Miami Heat e Charlotte Hornets. Heat. San Antonio Spurs e Memphis Grizzlies, acho que o Spurs facilmente. Acho. Clippers e Trailblazers, acho que vai ser o duelo mais interessante. Mais equilibrado também, mas eu acho que o Clippers passa. O Clippers tem a volta do Blake Griffin, já voltou alguns jogos aí. Ele, o Chris Paul e o DeAndre Jordan formam um trio ali muito forte. E desde que ele voltou, o Clippers não perdeu mais, se não me engano. Perdeu Perdeu, já tá com... Não, acho que não perdeu nenhum, se não me engano. Já tá com, acho que cinco ou seis vitórias consecutivas. E pra acabar o assunto NBA aí, vale lembrar, ontem, né, tivemos o recorde do Golden State Warriors, o time que mais venceu na temporada regular. 73 vitórias e 9 derrotas na temporada. Passou o Chicago Bulls de 95-96 de Michael Jordan, Scottie Pippen, que tinha 72 vitórias e 10 derrotas. Então, histórico. Tá pra história. Noite, é lindo pro esporte isso. Sim. E o, inclusive, e o Stephen Curry, que é o craque do Golden State, precisava de 9 bolas de 3, 9 ou 8. Acho que 9 bolas de 3 pra atingir 400 bolas de 3 pontos na temporada. E ele conseguiu 10 ontem. Conseguiu 401, né? 401 no final das contas. Joga demais. Mas estamos chegando ao fim de mais um Arquibancada Mac. Lully, suas considerações finais, eu quero saber o que você vai fazer hoje. Boa noite, Pedro Rocha, boa noite, bancada, boa noite, Flávio Rangel. Hoje eu vou estudar porque amanhã tem uma prova muito complicada. Muito complicada. Giovanni, boa noite. Boa noite, Pedro Rocha, boa noite, bancada, boa noite, Flavião. Um abraço pro meu tio Roberto Trajano. É isso aí, fala, Pedrão. Boa noite a todos, muito obrigado aí, foi um prazer. Fala, Fred, boa noite. Valeu, Pedro, valeu aos amigos da bancada. Flavião, parabéns pro nosso Santos e até a próxima. Pro seu Santos, né? Eu falei no programa segunda-feira, me perguntaram, eu tive que falar, ué. Vou falar que não. Também queria agradecer ao nosso Flavião, a todos aqui da bancada, ao nosso querido ouvinte. Muito futebol nesta quinta-feira. Aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui!